Armaçol, nosso táxi, instruções de táxi para 35. Pode ingressar via Lima, direto na Lima, e reportar no ponto de espera web 6700. Direto na Lima, reportar no ponto de espera 6700. Tante. Lima seria aqui à esquerda do ATR, não é isso? Exatamente, essa via aí que dá acesso aí na saída aí, praticamente no través do portão número 11 aí. Tem esse hangar aí desativado, na lateral esquerda da Taxiway Lima, tem ele à vista já? A gente tá passando um carro agora, né? Não, o carro vai passar ainda a Lima, fica aqui na saída, o carro tá vindo em direção a Lima. Passou na frente do ATR e tá vindo agora, fica à direita do ATR a Lima, ok? Obrigado, obrigado, obrigado, lado do portão, tá? Isso. Decolagem autorizada, pistão no 7, o vento variável com 2 nós de intensidade, 6749. Autorizado decolagem, não, no 7, 6749. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto. 6700, cabeceira 35. Autorizado ingresso, reportar alinhado na cabeceira 35, 6700. Foi 6749, decolou os 1-1, chama agora o controle em 11935, bom dia. Comando controle, objeto 6749. Prontinho, bom dia. Controle, objeto 6749, decolar na 17, na sua escuta. Objeto 6749, bom dia, contrato radar vigilância. Sou para o nível 340, quando possível pode voar de dinero. Bom dia, 340, coisa de dinero. Decolagem, cabeceira 35, vento é norte com 2 nós de intensidade, web 6700. Decolagem. Iniciando. Isso é o 6749, onde vir pela esquerda. Usa critério, objeto 6749. Yankee Echo no pátio 3. Solicitação para reboque para o pátio 1, posição de número 1. Autorizado, Alfa Yankee Echo. Ok, obrigado. Webjet 6700 decolou aos 1-3. Chama agora o controle em 11935, um bom dia. 1935, boa, tchau. Controle 6700 da web, bom dia. Bom dia, Webjet 6700, contato radar, vigilância, super nível 340, CDAEL, transição Blast. Daniel Bless, obrigado, curva direita 6700 por 340. Webjet 6749, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 1288, 1264, bom dia. Quero falador de Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, prossiga. No HDL está, unita banca, autorização. Guanambi 80 até terminal após 085, confirme. Afirma. Sente a guarda cópia, um minuto, índio Delta Papá. Tá. Oi, Salvador, bom dia, Papá Tango, Oscar Golfo Tango. Golfo Tango livre, acionar a guarda cópia. Tango. O Delta Papá tem livre acionamento e pronto, cópia. Confira. Guanambi 80 até terminal após 085, decola 17 com curva direita, saída gole após DCT. Frequência do controle em 11935, seu código transponder 5442, Índia Delta Papá. Fome pronto para o táxi, Índia Delta Papá. Papá está pronto, não vai gritar. Único a bordo? Afirmo. Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Índia Delta Papá. Papá. Golf Tango, reporte pronto para cópia, Golf Tango. Golf Tango, Índia Delta, decola na 35, prossiga a cópia. Gente, Paulo Afonso 90, terminal após 095, ISQ 1, decola a pista 35, saída Lotar. O transponder 5443. Frequência do controle em 11935, Oscar Golf Tango. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 18264, obrigado, bom dia. 3. E o controle 11935, está pronto para o táxi. Gente, táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Oscar Golf Tango. Passará Golf Tango. 00, cruza 130 por 340. 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Perdão, chamei, mas não troquei. Bom dia para o senhor. Mike, X-Ray, bom dia. Está coordenada, aguarde cópia. Livre decolagem, papá. Vento variável com dois nós. Papá. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira 35, Wolf Tango. Tchau. Tá. Delta Papá decolou os 22, chame agora o controle em 119-35, um bom dia. Bom dia, obrigado. Nada. Fator do Salvador, ainda Delta Papá. Estado Campinas, nível 200. Golf 77 até Ilhéus após o ISC 1 e posteriormente, conforme plano de voo, decola a pista 17 com curva direita, saída da El, transição Coral, frequência do controle Salvador em 119.35, o seu transponder 5456, o ISC Mike X-Ray. Sim, Matheus, está autorizado com conforme para Campinas, Golf 77 até o ISC 1 com transponder. Decola da 197 com curva direita, na partida da El Coral. 5459 transponder e 1935 é o controle de saída. Acuse pronto para o táxi, Whisky Mike X-Ray. Alfa Yankee. Obrigado. Alinhando ponto, cabeceira 35, Oscar Golf Tango. E Golf Tango livre decolagem da 35, vento é variável com dois nós. Tango. Golf Tango decolado aos 24, chame controle em 119-35, um bom dia. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, é o Papa Tango, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, contato radar vigilância, sobre nível 090, saída lotada. Golf Tango. controle, Índia Delta Papá. Delta Papá, prossiga. Está atingindo 80, tá visual. Solicito cancelamento, possível rejeição 085, está presente. Trânsito mesmo modificado, o 0831, prossiga visual nível 085, quando possível chamado de pouso. Papá, tem o Índia Delta Papá. O estimado de pouso será os 0935. Gente, copia. Tango Índia, Data Papá, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.4. 128, alterna 264, é isso? Afirmo, confere. Oi. Tango, quando possível, seu estimado de pouso em Paulo Afonso. 0835, confio, Golf Tango. Seja. Acionado com 6 a bordo, 5 a bordo, correção para fora.